Não se esqueçam também de consultar o nosso parceiro, Squared Potato, em squared-potato.pt, um site focado em entretenimento, cultura e todas as coisas boas da vida. É, pessoal, o pod não morreu, para já, quer dizer, o pod está alive e de volta às emissões em Marte, que é o Barreiro. Acho que toda a gente sabe, é vermelho, tem pouca coisa a acontecer e é deserto. Bom, estamos de volta para mais um episódio. E já passou muito tempo, não passou? Já foi, o último foi em 2015, pá, aí acho Sim, o último ainda o Valbuena não tinha sido expulso da seleção francesa. eu. Sim. Bons tempos. E Há um o coisa célebre também, jogo o em Benzema. Alvalade, Portugal-França, não sei se viste que ele marcou o golo. E foi, portanto, um jogo marcante para muita gente, com Foi um certeza. jogaço. Sim. Bom. Então, o que é que acontece? Ah, é verdade. Diz olá às pessoas, Gonçalo. Ah, sim, o meu muito sentido, olá. Lá está. Hoje somos só dois. Porquê? O Iria está num retiro no Tibete. E ele pediu para, pronto, nós assumirmos enquanto ele estiver no retiro. Ele está a aprender a ser um homem mulher. Um homem. Um homem Isso já melhor. sabe, isso já sabe. Epá, mas depois eventualmente irá voltar, Sim. e pronto, e também Talvez no ano do dragão, segundo as minhas contas do calendário chinês, é daqui a 8 anos. o Fernando Mas Santos ainda será selecionador nacional. e presidente da federação, ele O vai presidente. acumular os cargos e Ok. da liga, presidente da liga e um dos VARs, portanto, está habilitado para. Isso significa sucesso. Sim. Pronto. Ordem, ordem e sucesso, sim. Aliás, ordem e progresso. E progresso. Sim. Estamos aqui reunidos para mais um episódio, como dissemos, e o tema desta vez é uma cena diferente, porque nós gostamos de inovar e nós estamos sempre a rasgar. Isto é. O Podbullet é rasgar. Nós somos a Ana Malhoa dos podcasts. Exatamente, exatamente. E na Índia somos deuses. Sim. Bom, um shout-out para Mumbai. Epá, era giro termos mesmo gente a ouvir-nos no Mumbai, era engraçado. Mas pode acontecer. Pode acontecer, sim, é verdade. E até era giro se acontecesse. Bom, o episódio é Top 10, porque nós agora vamos fazer uns top, uns, vamos fazer uns episódios de Top 10. Nós temos coisas para dizer. Que é algo que nunca, que não se Nunca costuma foi feito. fazer na internet, Verdade. não se Não faz acontece, é muito, uma coisa portanto, que nós estamos achamos agora a introduzir. Esperemos que as pessoas também depois sigam que. Sim. o que nós fizermos agora. Mas com muita humildade. Ou seja, não é Sim. naquela de ok, nós temos este conhecimento, né? Vamos passar, mas somos ao mesmo tempo pá. Pronto. Também não estamos aqui armados ao pingarelho, percebes? Sim, claro. Portanto, este episódio vai ser sobre os 10 melhores filmes da década de 70, inquestionavelmente. É isso que nós vamos fazer. Para não perdermos uma hora a falar de cada filme, que era o que iria acontecer, porque os 10 filmes têm muita coisa para se falar, quase que davam para 10 episódios isolados, vamos fazer aqui uma ordenação completamente aleatória. Nossa, isto não é. Quer dizer, não, o décimo não é o pior filme dos 10, nem o primeiro é o. Não, o primeiro é o melhor filme, mas. Sim. Mas pronto, mas os outros. Vamos dizer, o primeiro. É inquestionavelmente o que nós achamos o melhor filme da década de 70 e também é um dos melhores filmes de sempre, né? Mas os outros é um bocado como quiserem. Simplesmente são, a nosso ver, as grandes obras de cinema dos anos 70. E a maior parte são americanas, o que, pá, isto para muita gente pode ser um problema, pá, para nós, acaba por não ser. Portanto, vamos dar início ao chavascal e começa o amigo Gonçalo. Ora bem, então para abrir aqui, começo já com um clássico de 72, de seu nome Blácula. Este é o top dos piores filmes, espera. Deixa-me dar aqui a página. Pronto, melhores filmes então. Okay. Ah, sim. Então, para começar, lá está. Isto não tem nenhuma ordem, tirando o primeiro, portanto, não quer dizer que este seja o menos bom destes 10, tal como o Diogo disse. Portanto, para abrir as hostilidades, é um filme de 1975, realizado por um diretor de filmes de realização chamado Milos Forman, que é um gajo bastante ok. Muito, é ok, ninguém conhece fora do circuito americano. Tirando este, não tem mais nenhum filme que se aproveite, a não ser todos os outros que realizou. Pronto, ok, realizou só 7 ou 8. Ah, boa da poucos e tal, está bem. Mas são todos bons, pronto. Filmes como Amadeus e Valmont, People vs. Larry Flint, ou O Homem na Lua, com, portanto, Jim Carrey. Porque ele é coreano. Sim, exatamente. Mas, obviamente, que estou a falar, dado o ano, de One Flew Over the Cuckoo's Nest, ou, em português, Voando Sobre um Ninho de Cucos. É das traduções mais felizes. Sim. Até. Porque é, portanto, traduz o que está lá. É, portanto, pronto. Interpretado de uma forma absolutamente genial por mais um ator banal, que é o Jack Nicholson. Que é, só tem três Oscars, mais nada. Sim, tirando de ser o meu ator favorito de sempre. Mas pronto, quem sou eu também para achar estas coisas? Aliás, eu conheço mais uma pessoa que acha isto, que era a minha avó. E, portanto, já lá vai o tempo. E, portanto, interpretado também por, entre outras pessoas, papéis conhecidos da Louise Fletcher, ou o Danny DeVito, que faz um papel interessante. Pronto. É assim, aqui não vale a pena... Lá está, para também a gente não ficar aqui 18 anos com cada filme, senão vocês morreriam de tédio e nós morreríamos, portanto, nós já de prazer. Morrimos, né? Sim, mas morreríamos de prazer. Sim. E pressupomos que muitos destes filmes, se calhar, já foram vistos por muitos de vocês. É simplesmente para destacar e recomendar estas obras para quem não as viu. Este filme também é possivelmente o melhor filme, ou talvez só para com o Amadeus, o melhor filme do Milos Forman. Passa-se basicamente num hospício e, portanto, dá-se a chegada do personagem do Jack Nicholson ao hospício e tudo o que acontece lá, a transformação do próprio personagem do Jack Nicholson e pronto, e por aí fora. O filme também limpou Oscars até dizer chega, aliás, limpou os Five Major Academy Awards, algo que só tinha acontecido uma vez e que só voltou a acontecer-se no Silêncio dos Inocentes. Isto é, melhor filme, melhor atriz, melhor realizador, melhor argumento e melhor filme, pronto. O que também não quer dizer nada, porque toda a gente sabe, os Oscars valem bola. Mas... na altura valia um pronto. Bocadinho melhor. Na altura, ainda não havia, portanto, o chavascal que há hoje. E, portanto, isto era um bocado mais fidedigno. E, portanto, aliás, basta ver os vencedores de Oscars dos anos 70, 80, 60, whatever, e ver os de agora e perceber que há ali qualquer coisa que não faz muito sentido. Pronto. E o filme é absolutamente genial, histórico, não só pela abordagem do tema em questão, que é extremamente bem abordado, pela realização, pela interpretação do Jack Nicholson, pronto. E vejo o filme e agora... Deixa-me fazer aqui um ponto sobre isto, porque queria falar sobre isto um bocadinho rapidamente, que é... Eu gosto muito deste filme. Dentro do Milos Forman, não é bem o meu preferido. Eu gosto mais do Amadeus. Mas este filme é de facto extraordinário. Mas eu acho que este filme é mais extraordinário, se fores a ver, porque este filme é uma peça de teatro mascarada. Né? Sim. Aquilo, ou seja, aquilo podia funcionar basicamente como uma peça de teatro. Com as devidas adaptações, mas funcionava como uma peça de teatro. E eu diria que é mais um filme de personagem, um filme de texto, de interpretação, do que propriamente depois, pronto, a outra parte, né, que envolve um filme, ou seja, a realização, a fotografia, a banda sonora, pronto, esta outra parte mais visual da coisa, que faz tudo bem, claro, mas não foi onde me agarrou. Eu acho que aqui é mais a questão da dinâmica entre o Jack Nicholson e a Nurse Ratched, que, só para fazer uma ponte, a personagem dela é tão maléfica que teve direito a uma série recente, salvo erro, da Netflix, que eu não vi. Nem estou particularmente a recomendar, é só um facto. Dito isto, epá, gosto muito, mas, e agora queria-te perguntar também, se é o teu preferido Milos Forman ou se também tens uma diferença, como eu tenho, em relação a ele. Epá, eu prefiro o Amadeus, simplesmente porque tenho um fascínio e um fanatismo, ou whatever, pelo personagem do Mozart. O personagem? Sim, ele não existiu, claro. Sim, obviamente. Não, quando eu digo personagem é mesmo pela personagem que ele era, obviamente, uhum. Pela questão musical, porque é o maior compositor de sempre, facto, não é facto, pronto. Como o personagem em si era bastante interessante, louco e tudo mais, e uma pessoa que aos 33 anos fez aquilo que ele fez em 33 anos, só pode ser um gênio. E o filme acho que retrata de uma forma exímia, pelo menos também daquilo que eu já li e que conheço sobre o Mozart, não é? Não o conheci e não há assim muitas provas, portanto, de fotos e stories dele em tweets. Parece-me que o filme faz, de facto, uma recriação excelente do personagem, do Salieri, da época, da música, e acima de tudo faz... É mais filme. Sim. Acho que é mesmo aquele filme, tipo... O Amadeus... e lá está, o Amadeus não está aqui porque, portanto, teve a sorte, digamos, ou o azar de ser de 84. Portanto, no próximo episódio estará. neste não está. Mas, lá está, acho que é aquele filme que... O Milos Forman podia ter feito só este filme e depois fazer 18 filmes, ok, tipo, banais, que já tinham lugar em qualquer panteão de cinema. Concordo. Porque lá está, esse é como tu dizes, é mais filme. É a realização que também é brutal, é a fotografia. É a banda sonora, é a recriação histórica. É tudo. Aí todos os campos estão preenchidos. É o bolo completo. É o bolo completo, sim. Mas lá está, este filme continua a ser um dos filmes mais emblemáticos dos anos 70 e tem o seu, sim, tem o seu lugar também reservado, muito também lá está pela performance extraordinária do Jack Nicholson e de Nurse Ratched, que eu não lembro o nome da atriz. Louise Fletcher, ok. É uma velha simpática. Sim, mas fantástica, sim, muito agradável. Sim. em nono lugar, mas repetimos, não de qualidade, estamos a falar apenas de uma ordem arbitrária. Temos um filme do realizador que eu, na minha ignorância, antes de começar a ver filmes dele, pensava, olha, é um polaco, mas não, é portanto americano. E o realizador chama-se William Friedkin, tornou-se um dos meus preferidos diretores americanos. Epá, agora que o Nicasso, temos dois filmes dele aqui. Não, mentira, não é. Não é. Mas a década de 70 ele estava muito bem. Sim. Porque repara, eu sei que tu não gostas muito de outro filme que não está aqui nesta lista, mas também foi feito nos anos 70, que foi o Sorcerer. Mas a verdade é que ele nesta década é assim qualquer coisa extraordinário, porque pronto, estamos a falar de French Connection, para já. Uhum. Filme de 1971, protagonizado por Gene Hackman. E um ator que também vai repetir aqui nesta lista, Roy Scheider. Bom, o que é o French Connection, para quem nunca viu? É, pá, eu diria, talvez, na minha ignorância, o paizinho do thriller policial. É óbvio, não estou a dizer que não houve thrillers policiais antes de 1970, mas a verdade é que o French Connection é quase o template para tudo o que veio a seguir. Desde a história muito compacta, é um policial, dois polícias com meios e métodos meio pronto, estranhos e diferentes, atrás de um criminoso, lá está, francês, E a lógica do filme é só esta. Ou seja, é só basicamente uma perseguição do gato e do rato. Onde é que o filme se tornou o template para este género de filmes? É porque a realização deste filme é qualquer coisa de extraordinário. É tudo feito sem efeitos qualquer especiais, zero. É, portanto, tudo efeitos práticos. Em algumas sequências de perseguição de carros, eles nem sequer tinham as permits para poderem filmar na rua, o que tornava, portanto, os embates entre carros muito engraçados para quem não está a perceber o que é que está a acontecer. E é basicamente um filme que é sobretudo do ponto de vista visual é obrigatório, ou seja, a história é boa, as interpretações são ótimas, o Gene Hackman, um dos melhores atores de sempre, ganhou o Oscar inclusivamente com este filme, mas eu acho que aqui a grande arma do French Connection e o que serviu de tal template para o resto é a realização e a fotografia deste filme, que são do outro mundo, do Friedkin. Este filme também ganhou uma catrefada de Oscars e eu diria que ganhou basicamente os tais principais. Porque, repara, melhor filme, melhor ator, melhor realizador, melhor argumento e melhor edição. Sim, só falhou o melhor atriz, porque, portanto, também não tem nenhuma... Não. Não, falhou... Mas falhou, não ganhou melhor a fotografia, porque estavam todos bêbados, provavelmente, sim, quando sim. foram entregar os prémios. Sim. É outra instituição este filme, portanto, eu só tenho a dizer para verem. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Eu tenho a dizer que incrivelmente concordo, o que é desagradável e para mim também dá-me alguma repulsa concordar contigo. E dizer que eu só vi este filme há muito pouco tempo, há uns meses ou um ano talvez, porque não sei porque era daqueles filmes que já tinha visto bocados perdidos em televisão, então achava que tinha visto o filme todo, mas nunca tinha sentado a ver do princípio ao fim. E é muito isso, porque é ridículo como é que este filme tem literalmente 50 anos, o filme é de 71, e este filme podia ter sido feito hoje, porque, eu já vi, e ainda por acaso há bocado estávamos a falar da saga do 007, por exemplo, tem filmes bons e interessantes com efeitos práticos, mas de facto eu se for ver o 007 de 70 ou 71 ou 72 que saiu nesse ano, é um filme arcaico, já um pouco datado, aquilo pode ter piada, ou outros filmes de ação desta altura, e este filme tu só percebes que o filme é antigo quase pelo granulado do filme e da qualidade da imagem, perceberes que não é atual. Porque, de resto, as sequências de ação, a maneira de filmar os diálogos, a maneira de filmar todas as cenas em bars, bar fights, perseguições, perseguições a pé, perseguição de carro, aquilo é hoje que se faz assim. Com, obviamente, com uns toques de embelezamento maiores, mas é aquilo. E tem 50 anos. E isso é só assustador como é que aquilo se fez assim. De uma forma perfeita, pronto. A perseguição de carros tem que se falar que o filme tem uma das melhores perseguições de carros de sempre. E atenção, é como tu dizes, este filme tem 50 anos e tu vais ver aquela perseguição de carros e ficas como? Sim. Como é que isto é possível? É tão ou mais arrebatador que a coisa mais cara do mundo feita hoje. Uhum. E sim. Foi feita com meia dúzia de tostões. Sim, tu vês vais ver uma perseguição do, sei lá, do Mission Impossible Fallout, que eu adoro o filme. É ótima, é. Mas tu vais ver esta e é igualmente fantástica e pensas, eles não tinham computadores, eles não tinham metade das merdas que eles têm hoje, até de equipamento, até mesmo dentro de efeitos práticos, era tudo muito mais perigoso, era tudo muito mais... estragável, era tudo muito mais difícil de mascarar os truques e tudo mais, portanto... Para não falar que o filme, para a qualidade do filme e para as cenas que o filme tem um orçamento pequeníssimo, é tipo 2 milhões, uma coisa assim, portanto, sim, são 2 milhões, mas para o filme em que é, se formos ver o orçamento dos Mission Impossible, dos Die Hard, qualquer filme de ação da pizza da Netflix, tem tipo 100 milhões só para arrebentar em carros e fazer cenas. Exato. Com computadores, portanto, do meu lado há muito mais valor, mesmo que o resultado final seja parecido. Para mim tem muito mais valor de saberes que isto foi feito como foi. E, aliás, isso é interessante porque há muita coisa no YouTube de making of muito fixe, que dá para ver e com qualidade. Sim, sim, inclusive com acompanhamento do Friedkin também, e, como é que e eles explicam mesmo como é que filmaram as posições dentro do carro, como é que montaram o carro, pá, está muito bem feito e é uma cena muito, muito brilhante da parte dele e da equipa dele. Pronto, eu não vou alongar muito sobre o Friedkin porque vamos deixar para mais tarde, né? Mas sim, French Connection tem uma sequela. Que eu te salvo erro, a sequela já não é realizada pelo Friedkin. Não. Epá, eu sinceramente não vi, mas não, pelo que ouvi dizer, não é horrível, mas lá está. Muito da magia do French Connection estava diretamente relacionada com a visão do realizador. Portanto, não sei se será tão icónica como a original, mas pronto, tem uma sequela também com o Gene Hackman. Sim, eu acho que é um. Dá-me ideia que é um bom filme, mas só bom, fica por aí. Pronto. Vamos embora. Pronto, agora, seguindo o oitavo agora filme. Vamos para a fantochada, né? Agora é bonecada. Agora é bonecada. Vamos falar, portanto, de um filme realizado pelo Jorge Lucas. Que é um argumentista de Odivelas. Sim, sim, Jorge Lucas, que é primo do Salião, enorme, aclamado realizador. Jorge Lucas, e portanto, obviamente, estamos aqui a falar do filme American Graffiti. Olha, não é mau, não é mau. Todos, ou o THX 1138, dois bons filmes. Que as pessoas que dizem mal de Star Wars podiam ir ver para perceberem que este senhor sabe umas coisas de cinema. Pronto. Bom, deixa-me só fazer uma parte, é rápido. Em retrospectiva, o que aconteceu à saga nos últimos três filmes faz-me apreciar ainda mais o George Lucas. Portanto, de qual ele não tem, portanto, culpa também. Correto. Ele não foi lá meter o bedelho. Disse só, sim, continuem, desde que eu continuo a mamar. E a mamar, igual. Ele continuou. Ah, podemos ressuscitar o Palpatine. É pá, ressuscitar. Vamos embora. Pá, o Qui-Gon, sim, o quiserem. Desde que... Olha, está a pingar, continua a pingar. Então, não, mas estamos a falar de Star Wars. Portanto, a Guerra das Estrelas, a Nova Esperança... Yada, que portanto, mais uma vez, não é o melhor filme, mas foi o primeiro, foi o que mudou aqui o paradigma e foi, portanto, um filme que é aquele filme que eu acho que mesmo as pessoas que não ligam muito a Star Wars ou não gostam de Star Wars, ou não, a não ser que tenham, portanto, um atestado de estupidez, têm de reconhecer que o Star Wars é um filme marcante, pronto. Uhum. No cinema, e obviamente que esta nossa lista, obviamente que são escolhas de filmes favoritos, né? Ou seja, se calhar se nenhum de nós adorasse o French Connection não estaria aqui, mas este talvez é um dos casos que acontece nesta lista, epá, que tem de sempre de estar aqui, porque a marca que deixou daqui para a frente naquilo que é os filmes de fantasia, épicos, sci-fi, blockbuster, saga, bonecada, que deu início àquilo que hoje é um universo de transmídia brutal e uma das maiores máquinas de fazer dinheiro com o entretenimento do mundo, começou aqui e, portanto, este filme, obviamente, que tem um impacto gigante e que tem de estar aqui. E, portanto, se toda a gente conhece minimamente Star Wars, nem que seja de nome, se houver alguém que está a ouvir que nunca viu o filme, é porque ou tem 4 anos e ainda não, a mãe ainda não lhe deixou ir ao torrent, ou porque não sei, não encontro mais razões. Eu ia falar do pessoal da guarda, mas até obviamente o pessoal da guarda já viu que houve lá uma sessão no cineteatro aqui há 2 anos que eles passaram. Os filmes todos. Realizada por George Lucas, de 77, entra Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, yada, yada, yada, pronto. James Earl Jones, blá, blá. Pronto. Peter Mayhew, que faz, portanto, o aclamado Chewbacca e por aí fora. Epá, e pronto, e não há muito mais a dizer sobre este filme. Eu, como ainda não se notou, não sou nada doente pela saga, não gosto nada de Star Wars. Nem, portanto, tenho aqui 17 Funko Pops de Star Wars. Não, e atenção, de referir, e um facto importante, que nós já cobrimos este filme com algum detalhe no nosso episódio de Star Wars. Fizemos um episódio sobre o universo de Star Wars todo, que aconselhamos a quem quer descobrir mais sobre Star Wars, e nomeadamente reviews dos filmes todos. Esse episódio já está nas nossas plataformas também há mais tempo, é só procurar. Sim. Se quiserem ver-me... Tinder, quiser... Grindr... Ah, não, isso e, não é já. Não é já e no Badoo. Se me quiserem ver, como direi, quase chorar... com raiva e irritado cada vez que alguém nesse episódio ousa dizer mal do que quer que seja, eu recomendo. Sim, porque, foi um prazer. Fui receptivo a críticas. Sim, foi, digamos, um deleite de passivo-agressividade. Foi. Sim. Foi tipo, mas estás a dizer mal do episódio 2, mas o episódio 2 é horrível, Gonçalo. Não é não, a questão é que não é, não é não. Salvo erro, tu foste para o hospital a seguir, não foi? Diretamente, foste levado. Sim, porque estava com os níveis muito em baixo. Tinha os níveis todos estrambilhados e fui levar um sorinho e um oxigênio. Só. Também só ficaste lá 3 dias, não? Sim. E o que me salvou foi que me trouxeram o peluche do Yoda, senão ainda lá estava. E ele passou uma força. Bom. Deixa-me só dizer-te que eu também sou fã do... Sei que quer dizer, eu ainda não vi o filme, mas... Não, não. Eu também sou fã, eu tenho algumas reservas que também estão no episódio sobre isso, mas este filme é completamente história do cinema. E é só alguém muito louco, é que não considerava um dos mais emblemáticos da década de 70. Com toda a justiça está aqui Star Wars A New Hope. De referir só uma coisa, é um produto de amor este filme, porque... a forma como foram feitos vários efeitos especiais e tudo mais, e a forma como a equipa técnica se reuniu e acreditou no projeto até ao fim, e sobretudo a forma como George Lucas conseguiu assinar um contrato de royalties em que ele recebia por cada bonequinho, porque, digamos, o estúdio não acreditava que este filme iria dar um franchise, é das melhores coisas que aconteceram no mundo desde o Pão Fatiado. Trai. É tipo ver um gajo que, quando o Ronaldo tem 12 anos, diz assim, olha, cada vez que este rapaz marcar um golo, eu ganho, portanto, 10 mil euros. Ah, está bem. Assina claro, aqui. Lá estás tu. E pronto. Olha, afinal tinha razão. Foi afinal sou o Jeff Bezos do futebol. Sim. Fantástico. Pronto, então agora, para onde é que a gente vai depois disto? Vamos para um campo que ainda não tocámos, que é o sci-fi. Pensei que era o campo do desagradável. É um bocadinho desagradável. Não em qualidade, são... mas em nojeira. O que é que acontece? Vamos para o bonito ano, que passou mesmo ali... a rasquinha aqui. De 1979, para um filme chamado Alien, de Ridley Scott. Um realizador que, na altura, já tinha feito algumas coisas, mas... eu diria que este filme catapultou-o para outros patamares. Hoje em dia toda a gente conhece Ridley Scott, toda a gente aprecia Ridley Scott, salvo, pronto, os últimos filmes não têm sido tão espetaculares como alguns dos seus primeiros, mas é um realizador super consistente e super produtivo ao longo da carreira. Deixa-me só dizer que este foi mesmo o segundo filme dele, e o primeiro, pois, sabes primeiro qual foi? Exatamente. Que é o Dulles, que esta fantástica dupla de... comentadores podcastianos, vos recomendo imenso, com o Kit Carradine e o Harvey Keitel e o Albert Finney, e é um filme do caraças. É um filme muito bom. 77, e ganhou o melhor filme de estreia em Cannes. É muito bom. Eu acho muito que é bom. Mesmo um dos melhores filmes de estreia do realizador. E eu não conheço mais ninguém, bem, também não tenho mais amigos, mas eu não conheço mais ninguém a não ser eu e tu que vimos isto. E tenho a impressão que deve ser dos filmes menos vistos dele, até porque lá está, foi o primeiro e o filme é um bocado arcaico, mas o filme é muito bom, portanto fica aí a menção honrosa, até porque é de 77, portanto vale, sim, é verdade. Mas este, 2 anos depois, ele, lá está, segue um filme de baixo orçamento com um filme que, embora tenha mais orçamento, eu diria que é um filme ainda mais arriscado, porque o Alien, o original, que muita gente hoje confunde com uma série meio, uma série de filmes de sci-fi action, com muitas armas e com vamos matar aquele alien e arrebentar com o gajo, essa merda toda. O primeiro Alien é um filme de terror. Um filme de terror no espaço. Aliás, a tag do filme é das melhores tags de sempre, que é In Space No One Can Hear You Scream. E esta line, de tal maneira, teve um impacto que criou uma expectativa muito grande face a este filme. O Alien não é mais do que uma odisseia de ficção científica em que uma nave chamada Nostromo, uma nave comercial, num futuro de um futuro já bastante longínquo até, que em, vai, pronto, aterra num país, num planeta, aliás, desconhecido, e trazem na pesquisa, na research que vão fazer dentro desse país, trazem com eles basicamente um ser alienígena que procede quando efetivamente cresce a, portanto, dizimar a comitiva toda dentro da nave. O filme é protagonizado por Sigourney Weaver, que tornou este papel e esta personagem icónicos. Ela é uma ótima atriz, tem outros papéis muito interessantes também, mas ela é para sempre a Ripley. Mas também Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm, toda a gente está muito bem neste filme e alguns são mesmo lendas já. Mas qual é a valência deste filme? Eu diria que isto é... Epá, eu posso estar enganado, claro, mas este filme eu diria que é aquele filme perfeito de sci-fi. Ou seja, tudo aquilo que o filme se compromete a fazer, o filme executa na perfeição, que é uma história simples, personagens, todas elas, ou pelo menos as principais, muito bem delineadas, tudo muito bem feito, embora não é nenhum prodígio da escrita de argumento, mas é tudo bem, bem desenhado. Epá, e a dada altura do filme... passa de ser um sci-fi com muita coisa daquele sci-fi mais lento, mais metódico, mais tipo 2001 Odisseia no Espaço, passa disso para um slasher, basicamente um slasher no espaço, que é uma combinação muito interessante de tom e de ritmo ao longo do filme. E muito melhor executado do que filmes mais recentes como O Sunshine, do Danny Boyle, que é metade bom. metade bom, é muito bom. É um caso paradigmático. Até aos 43 minutos é 9-10. Depois não, fica um 6-10. Sim, mas é mais ou menos isso. Depois fica um bocado tipo, what the fuck is going on? Pronto. Mas este Alien para mim é mesmo o meu filme preferido do Ridley Scott. Eu acho que é mesmo a grande masterpiece dele. Embora ele tenha mais um ou dois muito lá perto. Mas é um filme que tu revês N vezes e continua fresco. E dentro do franchise do Alien, fica claro que o Ridley Scott parece-me ser a única pessoa que percebeu o que é que aquilo, qual é o interesse deste universo. É slasher sci-fi, porque o segundo é um filme de ação sem grande cérebro, mas bom, atenção, mas sem grande cérebro, e a partir daí, pronto, não vale a pena referir. É sempre a decair. Yeah. O que é que tu, eu sei que tens uma opinião assim um bocado agressiva em relação ao Alien, não é o teu filme preferido do Ridley Scott? Epá, não, mas isso foi porque ele depois meteu na ideia de querer fazer mais filmes de jeito e isso estragou-me aqui as contas. Quer dizer, uma pessoa que faz o Gladiador, para mim, merece um beijo na boca. Sim. Ou Blade Runner, por exemplo. Blade Runner, ou a Thelma e a Luísa também, do Saldeão. O que é que o Alien, eu lembro-me a primeira vez que o Alien... Eu estava um bocado, tipo, precisamente nessa primeira parte, eu assim, epá, isto está a ser o Boia 2001 Odisseia no Espaço, isto está a ser muito, muito conceptual, está a ser muito parado, está... Eu estou a gostar, está a ser interessante, uhum. Mas está a ser demasiado ver pessoas a carregarem botões, tipo, onde é que isto vai parar, percebes? Ou seja, eu sabia que havia bicharada, eu sabia o que é que ia, então quando é que... E de quando se dá, e da maneira que se dá ainda por cima, é uma cena, tipo... É tipo tu estás a dormir e ir lá um gajo e dar-te uma chapada, tipo acorda. Porque toda a cena do Alien a sair da... Epá, spoilers, pronto, se houver também três pessoas que não viram o Alien ou nunca viram essa cena, quando tu vês o, portanto, o bichão a sair dentro do John Hurt, é tipo, olha, agora é para acordarem e verem sangue. Estavam quase a dormir a voz, pronto, agora é a doer. E aquilo torna-se uma cena que tu assustas tanto com aquela cena que estás depois, o fim do o resto do filme todo, que é basicamente metade do filme, pá, aí, se calhar 40% do filme, não sei, mais coisa menos coisa, até porque o filme não é gigante. Ficas o tempo todo, lá está, em modo suspenso, com o coração nas mãos, a sentir aquela manhunt por parte do Alden e da sobrevivência deles, e essa parte depois está muito bem filmada, está, lá está, é um filme igualmente bem antigo, mais de 40 anos, e tu, com uma série de efeitos de realização, de boa escolha de ângulos, de boas sequências, muito bem feitas, numa coisa que tu hoje vês e percebes que obviamente que é algo arcaico, mas aquilo põe-te num estado de stress e de ansiedade o resto do filme todo. E portanto tem essa dualidade interessante que, lá está, não é como muitos filmes de hoje, porque depois eu não consigo sequer dizer que o Alden é bem um filme de terror, precisamente por causa disso, é uma coisa muito específica, porque nenhum filme de terror te dá este build-up tão lento e tão demorado. Quanto muito tens aqueles primeiros 10 minutos do grupo de amigos que chega à casa, que alugaram no meio do nada. Aquilo dura 10, 15 minutos até começar a meter medo. Né? Começas a ouvir uma porta ao fim de 10 minutos, começas a ver um bicho estranho ao fim de 15. Este não, este estás muito tempo num build-up que é importante para precisamente baixar os níveis todos, tipo de antecipação. De antecipação, dando também a conhecer um bocado lá dentro os personagens, que é também importante, tu ficares a conhecer, perceberes a personalidade de cada um deles, até porque isso depois tem influência no que acontece depois, quando eles entram em modo sobrevivência. Exato. Portanto, é um filme muito, mais uma vez, lá está, não está, se calhar, ao nível do Star Wars, mas também tem aquilo que eu falei da importância para a indústria, de importância depois para o franchise, porque independente do franchise depois ser do que seguiu, e não é só filmes, é jogos, é uma série de coisas, uns melhores, outros piores, uns horríveis, mais uma vez é a origem de uma saga que ficou icónica e que o bicho do Alien ficou também igualmente icónico e já é tipo um símbolo ao nível do Chewbacca. Pronto, um bocado mais, menos fofinho, mas, e com mais dentes. Sim. Mas também se criou aqui uma figura mítica do cinema. E desenhado por um artista suíço muito reputado no cinema, que é o H.R. Giger, que fez o design das criaturas. Epá, o Xenomorph de Alien é um daqueles desenhos de personagem completamente lendários. É todas as... Toda a gente, desde o Barreiro ao Mumbai. Eu estou a insistir muito no Mumbai neste episódio. Vou continuar. Conhece o desenho do Xenomorph. Portanto, é completamente icónico. Portanto, já. E para onde é que vamos agora, Gonçalo? Ora, portanto, agora vamos, portanto, para Hamet Island. Hamet Island. Pronto. Vamos falar também de um realizador que, para mim, não vale a ponta de um chaveiro, mas isso é para mim, que tem filmes tipo Tintin, You the Post, Terminal. Não, Terminal é muito bom. Guerra dos Mundos, enfim. Que são filmes bons, mas depois estraga a pintura quando começa com Close Encounters of the Third Kind, Empire of the Sun, Schindler's List, Saving Private Ryan, que são filmes que não há muito... Tipo... São longos, quer dizer, lista de Schindler são 3 horas, quer dizer, não há paciência para... Não, e já havia cores na altura, e o filme com infamismo... Exatamente, aquilo parece que é parvo, né? Quer dizer, não... Indiana Jones também é bonecada de cowboys. Sim. Pronto. E no meio destes, também fez um lá com o bicho, do ET, também, não vale, pronto. E no meio disto fez um, em 1975, salvo erro, chamado Jaws. Que, portanto, é um filme que acho que é possivelmente, para já, o cartaz mais conhecido, se calhar, da história do cinema. É provável, sim. Eu acho com efeitos que... além cinema, né? Sim. Eu acho que é capaz de ser daqueles cartazes absolutamente icónicos. O cartaz por si, só por si já diz, o filme vai ser bom, pronto, basicamente. Depois, entretanto, pelo Roy Scheider, que já tínhamos falado aqui, e Richard Dreyfuss, que também é um habitué do Spielberg, por acaso um ator que, infelizmente, nos últimos anos teve uma carreira um bocado mais meh, mas que eu aprecio bastante. Também. Gostava de deixar aqui esta nota. E o... desculpa, refere também a outra a grande personagem do filme. O ator é o Anthony Quinn, salvo erro. O Robert Shaw? Não. Robert Shaw, desculpa, sim, Anthony sim. Quinn. Sim, o trio dos caçadores. Tá. E que, no fundo, lá está. É um filme que, como alguns destes filmes aqui dos 70s, tem uma premissa bastante simples. Uhum. Tal como a premissa, por exemplo, do French Connection era bastante simples, portanto é um cop movie, um crime detective movie, pronto. E aqui mantém-se a mesma premissa, portanto, e existe um filho da puta de um tubarão a comer malta como se não houvesse amanhã, precisamente na praia de Amity Island. E portanto vão lá estes três senhores, um deles é polícia, o outro é um biólogo marinho e o outro é mesmo um caçador, vão lá para matar o bicho. Agora, isto acontece praticamente só quase no final do filme, e portanto tudo o que temos até lá é mais uma vez um build-up muito bem feito, muito bem criado, sobre toda a demanda, quase o processo logístico de enviar estes três doidos para o mar. Exato. E obviamente depois o filme culmina com essa perseguição, caça, que, epá, ainda hoje, apesar de nós vermos ali certas coisas, que percebemos que he's not a real shark, pronto. Mas, mais uma vez, o filme tem, portanto, quase 50 anos. E tu pensas como é que isto se fez na altura. Lá está, mais uma vez, tal como o French Connection, com um orçamento que, para a altura, também não era nada do outro mundo. Até porque depois isto em termos de bilheteira arrebentou tudo. E é também, apesar de tudo, além de tudo isto, também considerado-se o primeiro, possivelmente, ou um dos primeiros blockbusters, pronto. Sim. Basicamente, considera-se o Jaws o primeiro blockbuster, em termos, pronto, do que é que significa um blockbuster. Nos termos de hoje, o Jaws será o protótipo. Ainda que lá está, hoje em dia associa-se o termo blockbuster, obviamente, que pressupõe que seja muito popular e que seja um filme que teve muito sucesso. Uhum. Sucesso financeiro. Mas, e hoje em dia a gente sabe disso, a questão da qualidade pode não ser uma constante. Pode ser um blockbuster, quer dizer, o Fast 9 é um blockbuster. Sim, mas, sim, certo. O Jaws não. O Jaws, e com muitos filmes do Spielberg, por isso é que ele para mim tem esse dom, que é ele conseguir fazer blockbusters de qualidade estúpida, pronto. É tipo, eu sei fazer filmes para três pessoas do Nimas, mas também sei fazer filmes para a população mundial e que tem uma qualidade das mesmas três pessoas do Nimas. Exato. E o Jaws é um desse caso, pronto. E é pronto, e mais uma vez, é o tipo de filme que tem de estar nesta lista. Apesar de, se for preciso, é filme que eu, desta lista toda, se diga, é um filme que eu já vi... E se calhar não procuro rever tanto como muitos dos outros. Porque é um filme que eu, como gosto muito, ou ligo muito, ou a parte do cinema que a mim me interessa sempre mais e que me fascina mais, são as histórias, os diálogos, os argumentos e, acima de tudo, as interpretações. E o Jaws é um filme que vive muito da realização fantástica, dos efeitos fantásticos, da montagem de tudo aquilo e não tanto da história, porque lá está, a história é muito simples. As interpretações são boas, mas também não são, não se compara com outros filmes que já falámos ou que ainda vamos falar daqui, não é? Não está ao nível, nenhum dos personagens está ao nível de uma interpretação do Jack Nicholson no Unflu, ou do Gene Hackman no French Connection. Certo. E portanto é um filme que do meu lado essa repetição não acontece tanto. Não obstante, acho que é um filme, como todos os outros que está aqui, absolutamente obrigatório de ver. Eu venho um bocadinho no sentido oposto, porque eu gosto mesmo muito deste filme. O Jaws, pronto, teve aquele problema, né? Além do póster assustar muita gente, assustou tanto que houve uma debandada das praias nesse ano, a malta não queria ir à praia, porque o filme assustou de tal maneira e marcou de tal maneira as pessoas que teve mesmo muito, enormes quebras. Eu tenho pena de não ser um jovem nessa altura, porque assim não tinha de inventar desculpas para não ir. Lá está. É, viram o Jaws, então pronto, não vão à água. Exato. No fundo é isso. Mas eu acho que é mesmo, é um prodígio técnico este filme. Como é que, só se imaginarmos, só imaginarmos que grande parte do filme foi feito em alto mar e pensar como é que isso foi feito, já começa a fazer doer a cabeça. Colocação de câmara, a ligação com o sol, ou seja, as sombras que são criadas, a hora de filmar, o tempo para haver continuidade entre planos, ou seja, tudo isto é um pesadelo quando filmado no exterior. Agora imagina, no exterior, em alto mar. É um feito como este filme foi executado. Mas pronto, além disso, além daquela parte behind the scenes, né, que é interessante, pois o resultado final é um filme completamente emblemático. Concordo contigo, não é uma grande história, mas também é por default, não é? Ou seja, não, o filme também não quer ter, é mais para explorar outras coisas. Mas a banda sonora de John Williams é icónica, toda a gente conhece, a theme song. Aliás, o John Williams passou a vida a produzir theme songs que toda a gente conhece, uhum, né? E esta é outra. E pronto, faço um aviso, não vejam qualquer sequela. Eu acho que aquilo nem é aprovado pelo Spielberg, que não tem qualquer tipo de envolvimento no que veio a seguir. E é mau. Epá, eu não vi nada, até porque lá está, é o tipo de filme que para mim não há sequer margem para sequela ali, quer dizer, aquilo não tem sequer, lá está, não é como, sim, um Star Wars que tu vês e até Star Wars até pediram ter sequela, mas faz sentido ter. Há, exato, coisas por explicar. Há coisas que se podem explorar. O objetivo também do universo acabou por ser esse. Ali não. Ali, quer dizer, aquilo está gasto. Portanto, não. É aquilo. E agora vamos para a comédia desta lista. Sim. Sim. Dizer também que agora estamos a entrar, portanto, a gente disse que isto não tinha ordem, mas epá, até tem mais ou menos no sentido que estes últimos 5 são mesmo, lá está, a ordem dentro destes 5 não interessa, mas estes últimos 5 são mesmo aqueles filmes cujo a nota já não é o 10-10, é filmes que eu via todos os dias, se fosse possível. Exato, basicamente. Entramos nesta categoria agora. Com a comédia desta lista, que é um filme de 1973... de William Friedkin, chamado O Exorcista. Epá, assim, toda a gente conhece O Exorcista, portanto eu recuso-me, faço aqui o meu fincapé, eu não vou fazer uma sinopse deste filme, não vale a pena. Toda a gente conhece O Exorcista, toda a gente já ouviu falar, já viu o filme ou conhece a história, conhece o póster, que é outro dos pósters mais famosos da história do cinema. Póster esse que é literalmente uma cena do filme, portanto, fez-se sozinho o póster, basicamente. A única coisa que eu vou dizer sobre este filme é uma coisa, para mim, é engraçada, que é, eu não gosto muito de terror, o Gonçalo sabe isso, não, é o tipo de género de cinema que eu passo um bocado ao lado, é assim musical. Mas por acaso falta aqui um musical agora. Falta aqui um musical, sim, por acaso. Temos que... Vou ver musicais dos 70s enquanto falas. Deve ser fantástico. Eu não gosto de terror. A questão é, o Exorcista é um daqueles filmes que foi sempre muito mencionado do género. Epá, não gostas de terror, mas epá, tens que ver O Exorcista. E eu disse, e eu repetia, né? Epá, mas eu não gosto de terror. Portanto, O Exorcista é terror. Está fora. Não, mas tens que ver. Ok. E eu finalmente, muitos anos depois, a primeira vez que eu vi O Exorcista foi, portanto, o ano passado. Portanto, eu tive 29 anos sem ver O Exorcista. E quando acabei de ver o filme, o Gonçalo Lastre se vai recordar, eu disse-lhe qualquer coisa como isto é das melhores coisas de sempre. E repare, não é tipo, isto é um dos melhores filmes de sempre, isso é adquirido. Eu acho mesmo que isto é uma das melhores coisas de sempre. Eu acho que o que aconteceu na execução deste filme, em todos os campos, em todos os aspectos, eu acho que nós já dissemos isto noutros filmes, mas aqui ainda é mais emblemático, que é a junção perfeita de tudo. É tudo a funcionar. É a altura em que o filme é feito, a coragem que é preciso para fazer um filme destes, na altura. O realizador, que não era propriamente um nome, tipo, toda a gente se dobrava aos pés dele. O impacto que este filme poderia ter a nível de recepção crítica e de box office e não sei o quê, poderia ser um dano para toda a gente. Ameaças de entidades católicas... Pronto, acho que já se percebeu qual é que é a lógica envolvida aqui. E no meio disto tudo, este filme vinga de uma forma absurda. É considerado o melhor filme de terror de sempre, mas isso nem acho que seja assim o maior dos elogios. Este filme é simplesmente... E efetivamente uma masterpiece da história do cinema. E eu não tenho rigorosamente nada a apontar de negativo a este filme. Não sei se tu queres dizer alguma coisa. Eu queria só apontar, como estavas a dizer, que será das melhores coisas de sempre. Tu dirias que este filme está ao nível das melhores coisas de sempre, como a Coca-Cola, o pão fatiado e rissóis congelados? 2 de 3. Sim. Vamos deixar as pessoas adivinharem quais são os 2 de 3. Mas eu acrescento um quarto, que é este filme está para o cinema como o Disintegration está para a música. Fogo. Foda-se. O nível de... Como direi? Não. Isto é o creme de la creme, portanto, dos conhecedores culturais do conjunto de ruas Miguel Paes e, portanto, os Ruas General Orlando Matos. Bom, quero só dizer que houve grandes musicais nos anos 70, nomeadamente Grease. Sim. E eu sou gajo para malhar um Grease de vez em quando. Yeah. Até porque eu terá a volta, e se tem terá a volta, eu quero ver. E o grande Saturday Night Fever, que também tem terá a volta. E, portanto, qualquer um destes filmes podia estar nesta lista, mas não está, porque nós ainda não estamos insanos. Mas dizer também que qualquer um destes filmes é melhor que qualquer La La Land que tentem recriar. Bom, vamos agora passar para outro filme levezinho. Ah, espera aí, tu não disseste se concordas ou não com a abordagem. Eu estava a gostar de ouvir. Epá, eu não tenho muito a dizer, mano. Eu adoro O Exorcista. O Exorcista foi o filme que me pôs a querer ver filmes de terror, porque eu, tal como tu, não era um grande amante. Mas descobri porquê. Porque eu, essencialmente, durante, portanto, metade da minha vida, tudo aquilo que me punham de terror à frente era merda. Pronto. Que é aquelas coisas normais de putos, quer dizer, ah, bora todos para a casa de não sei quem ver a Atividade Paranormal. Ah, boa de agir, yeah. Tipo, já tudo meio bêbado, a apanhar medo. E eu pensei, posso ficar só bêbado, não preciso ver o filme. Ou seja, e filmes mais daquele horror de nojo, ou o simples The Ring. Pá, esse tipo de filmes, estás a ver, muito... Que existiram muito ali, muito do terror feito ali entre finais dos 90, princípios dos 2000, que a gente se calhar papava, ou que se não papava, são falados e não sei o quê. Mas quando começa a investigar, e como continuo a fazer, assim, os grandes clássicos... Do horror, seja ele de horror psicológico, seja ele de horror de espíritos, seja ele de horror do gajo com o machado que vai atrás de ti, seja do que quer que seja, mas tanto no 70 isso como no 80 isso, estou a ver muita coisa, e este foi o filme que me pôs a ver de facto isso, que foi porque eu, lá está, erradamente, e se calhar com muita gente, ou muita gente até gosta disso, quando procura um filme de terror procura simplesmente a questão de ter medo. Isto já me aconteceu, tipo, ver filmes de terror com outra gente, que eu adorei, que a malta diz, mas eu não apanhei muitos sustos, estás a ver, pronto. É do tipo, uma comédia também pode ser boa, e tu não tens de estar do princípio ao fim a mijar-te a rir, pronto. Exato. Tal como um filme de ação pode ser excelente, e não está do primeiro ao último minuto em perseguição constante, pronto. Excepto no Mad Max. Sim, mas isso é top tier all time também, calma, não, isso é entrar a pé juntos, lava a boca primeiro, antes de falares de... mas num filme normal, quer dizer, as coisas não são assim tão lineares, portanto, mesmo no terror tu não estás o tempo todo a pregar cagaços de 5 em 5 segundos. Exato. E o cagaço gratuito, ou seja, quando o intuito do filme é só fazer cagaço, eu não ligo nada. E aqui não, o que acontece no Exorcista não é isso, é que o filme é demasiado interessante e complexo em toda a história, toda a base da história, todo o misticismo, espiritualismo, religião, por trás de uma coisa, que lá está, é um filme que tu também não apanhas que se diga, levantem-me do sofá com medo, de todo, preciso. De todo. é mais aquele terror que tem uma outra cena mais visualmente nojenta ou visualmente que fazes aquilo. Mexe contigo do ponto de vista mais emocional, até. Exatamente. Mas é mais o simbolismo de todo o filme. É. A maneira, mais uma vez, fantástica de estar realizado e dado o ano em que é, mais uma vez. Epá, pronto, e foi precisamente o filme onde os diálogos contam, onde tudo é meticulosamente filmado, não há cá referências. A referência do início não está lá só para ser giro, o mesmo para o final. Quer dizer, tudo aquilo tem uma razão de ser, tem um simbolismo, tem... Deixa-me fazer uma parte. É porque referiste a cena inicial. Eu lembro-me de estar a ver o filme, primeira vez, e a sequência inicial no Egito. E eu que estava a ver aquilo e estava... Mas... Porquê? Não me enganei, pois não. Isto é... Exato. Se calhar é uma cópia pirata de um filme amador. Estou a ver um site 5 no Cairo. Sim, porquê que o Max von Sydow está aqui armado em Indiana Jones? Não estou a perceber o que está a passar aqui. Porquê nem mesmo da VHS? Exato. E depois tu chegas a meio do filme e tu... Epá, aquele início era um bocado parvo. E depois tu chegas ao final do filme e dizes... Ah, afinal, é brilhante. Exato. E, portanto, okay. Epá, sim, o Exorcista, vejam e revejam. Yeah. E pronto, e Friedkin, se me estás a ouvir, queremos outro destes, ou tipo French Connection e não Killer Joe. Obrigado. Sim, please. Sim. Pronto, agora sim, vamos entrar, portanto, aqui na reta final. Faltam 4 filmes. Agora sim, Saturday Night... Não, mais um filme de um realizador que eu também pessoalmente não aprecio assim muito. E o filme chama-se Orange is the New Black. Sim. É um filme da Netflix. Sim. Sobre portanto, a transformação do Cruyff no Memphis Depay. Verdade. É um bocado estranho o filme, sim, assim meio terror. Bom, vou falar de um filme que é possivelmente do meu realizador favorito. A par com outros 18, depende do dia. Que é o Laranja Mecânica, ou A Clockwork Orange, realizado por Stanley Kubrick, que toda a gente sabe que ele era francês, que também não tem muitos filmes muito melhores que este. Pronto. Eu conto para aí mais 10. Pronto. Sim, e ele tem, curiosamente, 10. 10, pronto. Epá, este filme, mais uma vez, o póster, quer dizer, Boa Noite. Sim. Depois, baseado... na novela do mesmo nome, do livro do mesmo nome, do António Borges, de 1962. Exato. E é um filme um bocado distópico, um bocado fora em todos os sentidos, e é talvez o... Eu costumo dizer que o Kubrick fez... Todos os filmes do Kubrick são o melhor ou dos melhores filmes em todos os géneros, porque ele fez um filme para cada género. Ele é tipo Tom Boss, que é tipo... É a mesma coisa com um músico fazer um álbum que é dos melhores do rock de sempre, dos melhores do pop de sempre, um dos melhores da kizomba de sempre. Portanto, ele fez isso. Tem um dos melhores filmes de guerra de sempre, tem um dos melhores filmes sobre o ser humano de sempre. Para quem não percebeu, é o Eyes Wide Shut. Um dos melhores filmes de violência de sempre, que é este. Epá, e por aí fora. Ficção científica com o Space Odyssey, whatever, whatever. Pronto. E este, de facto, e ele tem mais filmes dos anos 70, mas este, de facto, é capaz de ser... Eu também tenho muita dificuldade em dizer qual é o melhor filme do Kubrick, mas talvez seja o Eyes Wide Shut para mim. Este talvez seja o segundo melhor. E sem dúvida que, da década de 70, é o melhor dele. E que, mais uma vez, também teve uma influência absolutamente estrondosa no antes e depois deste filme. Sim. E portanto a quantidade de referências, de cenas, de deixas, que entraram portanto, no dia-a-dia de qualquer pessoa, qualquer cinéfilo, é uma coisa estonteante. Portanto, é talvez o filme do Kubrick que eu, se calhar, de facto, até mais vi, talvez até mais que o Eyes Wide Shut. É um filme extremamente... Pá, tem cenas perturbadoras, tem cenas cómicas, tem cenas medonhas, tem cenas... É uma viagem absolutamente... É um filme que não dá para sequer descrever muito bem, porque ao estar a descrever e a fazer uma sinopse muito grande, tu já estás quase a fazer spoilers sobre o filme, pronto. Mas digamos que o filme acompanha um rapaz que é o Alex, que é um rapaz diferente e portanto, que anda portanto, com um grupo de amigos a fazer algumas coisas desagradáveis a pessoas que encontram. E a partir daqui existe uma série de consequências para esta pessoa. Dizer possivelmente que este é o papel mais conhecido do ator Malcolm McDowell, que de facto, tirando este filme, nunca fez nenhum filme outra vez com o nível de sucesso, quer dele, quer do próprio filme. Portanto, teve uma carreira um bocado estranha nos outros anos. Ou seja, ele tem feito muitos filmes, ele não tem poucos filmes, mas filmes que se digam grandes filmes ou que ele tem grandes papéis, independentemente dos filmes não serem muito bons, são muito poucos. Ele é um ator inglês que, nesse aspecto, parece que nunca soube sair do personagem do Alex e portanto, nunca mais vingou assim de uma forma estonteante noutras leads. Mas já me estou a alongar bastante. Mas dizer que também entra em jogos, que eu também gosto de jogos de agir. Epá, e não tenho muito mais a dizer sobre este filme, a não ser que, epá, portanto, Kubrick, se me estás a ouvir, eu um dia vou ter contigo. Vais. Vais ali para o Lavradio, estás a andar. O gajo está lá. Eu não tenho assim grande dificuldade em dizer que o Stanley Kubrick é o melhor realizador da história do cinema. Eu sei que isto pode ser, pronto, cada um tem a sua opinião e nós podemos, é legítimo achar que é o Michael Bay. quer dizer, ou o Ron Howard. Ou o Ron Howard. Mas epá, eu acho que eu nem falo do ponto de vista técnico, porque aí então torna-se mais difícil refutar que o Kubrick é dos mais, ou o mais marcante da história do cinema. Mas, como tu dizes bem, quer dizer, um filme por quase género, e cada filme é um dos melhores ou o melhor filme desse género, e numa carreira absolutamente incrível do início ao fim, sempre com uma visão dele, tirando em dois casos, claramente são filmes de estúdio, o Spartacus, eu diria talvez o Lolita, mas o Lolita ainda assim não é bem um filme de estúdio, mas pronto, o Spartacus é. Mas a partir daí... Mas que ainda assim é bom, lá está. Mas, quer dizer, ele tem o melhor filme da Primeira Guerra Mundial, que é o Paths of Glory. Ele tem uma das melhores comédias de guerra de sempre, que é o Doctor Strange Love. The list goes on and on. Quase todos os filmes são isto. E o Laranja Mecânica é um filme que eu, cada vez que vejo o filme, assusta-me. O filme não é um filme de terror, mas é... O Kubrick filma de uma forma tão crua e tão pouco humana, quase sintética, quase um robô, que tu tens medo da câmara dele. Tens medo de como ele coloca a câmara, de como ele anda com a câmara, como as personagens se comportam nos filmes dele. É verdadeiramente alguém que nasceu para fazer isto e é tão melhor do que grande parte de quem o faz que chega a ser triste. E portanto Laranja Mecânica sim, é extraordinário, e as ameaças de morte que toda a gente envolvida no filme recebeu, no fundo até fez sentido, porque pronto, é o filme que é, não é? Compreendo-se. Já agora não se compreende, é os gajos que votaram para o The Shining como dos piores filmes desse ano. Sim, ganhou o Razzies. Sim, Razzies, sim. Mas pronto. Mas isso, lá está. Acho também que... a sanidade só chegou aos críticos americanos para aí há dois anos e desapareceu. Sim, sim, veio com o Green Book. Sim. Bom, agora vamos falar de uma coisa que nós gostamos muito, que são aquelas sequelas desnecessárias de outros filmes. Sim. Esta é uma delas. E este então, quer dizer, não precisávamos. Não precisávamos disto. Completamente a mais. Sim, sim. Não, Fast 2, Tokyo okay. Drift. Ok. Die Hard 2. Mais. Porque repara, tu não tinhas ido ainda a Tóquio ver o Drift. Eu nunca fui a Tóquio. E sem dúvida que o filme que recriou melhor Tóquio e aquilo que eu quero ver quando for a Tóquio é nesse filme. Eu já disse à minha senhora, olha, quando formos a Tóquio, nós vamos lá para ver driftar. Aquilo é para ver drifts. Porque abaixo da gama não me chega. Portanto, é sempre isso. E assim, e este filme que nós vamos falar agora não está ao nível de um Tokyo Drift. Até mas... não tem drifts, mas... não tem drifts. Quer dizer, tem drifts, portanto, há um que drifts off the boat. Sim, no final. Sim. Mas... sim. mas tirando isso, spoilers. Sim. Estamos a falar de O Grande Chefão, parte 2. Padrinho 2, portanto. Sim. De 1974, realizado por Francis Ford Coppola. Ou Coppola. Ah, fazer a gente... só... Fazes-me só fazer a adenda que é assim, podia estar aqui o Padrinho 1, mas não íamos pôr os dois porque é batota. Lá está. Até porque é aquela malta que... Pronto. E portanto é assim, o que é que o Padrinho 2 tem melhor que um? É, o Padrinho 2 já é os melhores filmes de sempre. E portanto, tu pegas no melhor filme de sempre, até à data, e metes-lhe depois o Robert De Niro. Pronto. Sim. E fica. Pronto, e estás naquela, e pá, e o filme faz sozinho. Ah, então assim é melhor, pronto. Até porque este filme tem um elenco que, pronto, assusta um bocado. É Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, Talia Shire, John Cazale, Lee Strasberg. Pronto. É nefasto. É o que é. É nefasto. Isto é uma sequela direta do primeiro, claro. Já não tem o Marlon Brando, mas tem a mesma tem a personagem de Marlon Brando mais novo, o Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro. E o filme é basicamente um paralelismo entre o crescimento de Vito Corleone a tornar-se o padrinho, ao mesmo tempo que Michael Al Pacino basicamente cresce enquanto padrinho e torna-se cada vez mais um homem com pouca moral, vá. O filme ganhou os Oscars que devia ter ganho, excepto um que devia ter ganho e por alguma razão se calhar perdeu-se nos Correios, pá, não sei. Mas Al Pacino dá a melhor performance da sua carreira e uma das melhores performances de história do cinema, completamente factual. Acho que todos concordaríamos nisso. E não ganhou o Oscar com este filme. Não se compreende. Posto isto, lá está, eu sempre gostei mais deste do que do primeiro, ainda que o primeiro seja uma obra de arte. Uhum. Sobretudo porque enquanto o primeiro tu tens o crescimento do Al Pacino, enquanto eu não tenho nada a ver com a máfia e eu sou o padrinho, neste filme a tarefa é mais difícil, que é onde é que nós vamos com a personagem a partir daqui. E alguém menos capaz, tanto do ponto de vista da realização como do ponto de vista da escrita, poderia tornar este filme um filme desnecessário. Lá está, um filme que é, isto agora é o Al Pacino a ser o padrinho, pronto, e a fazer cenas. A viragem de personagem do Al Pacino neste filme e a forma como é trabalhada a personagem desde o início e em crescendo é um prodígio mesmo. Todas as cenas deste filme são icónicas, todas as cenas. E a realização, quer dizer, é simplesmente tão boa como a anterior. Portanto, é uma continuação daquilo que é brilhante no primeiro, mas com uma dose ainda mais de seriedade e de alguma complexidade narrativa pela forma como estão a baralhar as duas histórias, a história do De Niro e a história do Al Pacino, e a forma como elas basicamente são o espelho uma da outra. É perfeição, no fundo. Eu queria só dizer que nesse ano quem ganhou o Oscar foi o, portanto, Art Carney com o filme Harry and Tonto. Ah, então, mas esse clássico de... Que eu não vi, toda a gente hoje em dia, pronto, fala disso, né? Enfim. Epá, é assim, eu não tenho muito a acrescentar. É assim, este filme... acho que só não tenho o Jack Nicholson, por de resto tem os outros três atores que eu mais idolatro, destes mais velhos, digamos assim, não desta geração, agora mais nova, onde obviamente quem lidera a lista é o Bradley Cooper. Claro, sim. E portanto um filme que, lá está, no primeiro tinha Marlon Brando, Robert Duvall, Al Pacino, sai, substituição, sai Marlon Brando, entra Robert De Niro, acho que não ficamos nada mal servidos, e mantém-se o Duvall e o Al Pacino. Epá, e é muito isso, eu também gosto muito mais do... Eu adoro o primeiro, mas gosto muito mais do segundo, precisamente porque são quase dois filmes dentro de um, e qualquer um desses filmes é excelente. Eu até diria que eu consigo quase gostar ainda mais da primeira parte, tanto que o Vito é novo. Porque, de facto, tu tens o Vito velho no início, percebes que há ali um passado que é muito interessante, e esse passado é-te mostrado no Padrinho 2. Lá está toda a recriação histórica, todas aquelas filmagens com 200 mil figurantes. Pá, as cenas de ação do filme, as cenas de vingança, as cenas da criação de laços de amizade de outras pessoas, a moldagem psicológica do personagem é muito bem feita. E paralelamente a isso, tens lá está depois também a construção do personagem do Michael Corleone, que deixa de ser só um miúdo, entre aspas, que teve na guerra e que é um herói, não sei o que mais, a começar a meter as mãos no lodo. Exato. E a enlouquecer com esse lodo e a enlouquecer com esse poder e tudo mais, sem a cocaína do Scarface, e portanto não é necessário cocaína, daqueles níveis tão exagerados. E mais uma vez, a relação com a mulher, a relação com a família, epá, tudo isto feito com uma beleza. Quer dizer, as cenas de assassínio do Padrinho 2 são quase de chorar, mas é de tão bonitas que são, que é uma coisa é quase arrepiante. Quer dizer, tu não choras. Spoiler para, para as três pessoas do Cairo que ainda não viram o Padrinho 2. Quando ele mata o Fredo, tu não ficas tipo bué de triste que o Fredo morreu, até porque sabes que ele vai morrer mais menos, mas aquilo é tão bem filmado, a forma como as opções do que é que mostra, do que é que não mostra. Exatamente. Do que é que se ouve, do que é que não se ouve, o que é que ele está-te a mostrar enquanto devias mostrar aquilo, estas opções todas é que definem a qualidade do gajo que está atrás da câmara e que manda naquilo tudo. E, portanto, é nisso. É isso, é a história, é as interpretações, é a banda sonora. Epá, lá está. O filme são interpretações, são todos. Qualquer personagem, nem que seja 5 minutos que está em cena, tem um papel fantástico, tem uma interpretação fantástica. E, portanto, epá, pronto, não sei muito mais o que dizer, mas pronto, é tudo na vida. Então, vamos embora. Então pronto, sendo assim, faltam dois. Vamos aqui falar de um senhor que ainda não foi falado. Portanto, vocês já estavam todos aí a mandar gandeite. Eu sei que vocês já estavam todos aí a mandar gandeite na Twitch. Vamos falar de um senhor que ainda não tínhamos falado. Chamado Martin Scorsese. Que, epá, pronto, como direi, era para falar dos melhores realizadores de sempre, não sei se este, se calhar, este é, pronto, este obviamente que está lá, estamos a falar de mais um deus do cinema, deus esse que até nesta década de 70 tem também outros filmes muito bons, e que, se for preciso, é mais um gajo que, se nós fizermos também nos outros tops dos 80s e 90s, e 2000s e até 2010, possivelmente ele tem sempre um filme, se calhar num top que a gente faça. Sim, sim. Tem um clássico por década. Basicamente, desde que começou a filmar em 67, mas pronto, vá, 70, a partir dos anos 70 foi quando começou a sua atividade a sério. E aqui estamos a falar do Taxi Driver. Pronto. Taxi Driver de 1976, realizado por Martin Scorsese, interpretado no papel principal por esse animal de palco chamado Robert De Niro. Tem também a estreia no grande ecrã de Judy Foster, que também tem um papel fantástico. Harvey Keitel, Albert Brooks, pronto. Mas o filme é do Robert De Niro, essencialmente, e do Martin Scorsese. Pronto. Sim. Que é não só o Robert De Niro tem o grande papel, mas o outro senhor que também faz com que este filme não seja uma mera história, porque possivelmente filmado por outra pessoa poderia ser só uma mera história, é um bom filme. E aqui, lá está, ele consegue pegar numa história aparentemente também ela simples, portanto, a história de um... passa-se em Nova Iorque a seguir à Guerra do Vietnã e, portanto, segue a vida do taxista interpretado pelo Robert De Niro e uma análise ao seu estado mental, psicológico e tudo mais, e a maneira dele ver e o que se passa à sua volta no seu trabalho, na noite, durante o dia, o que o rodeia, durante a noite, essencialmente, porque ele é um taxista de noite, portanto, tem aquela, associado todas as questões psicóticas, e vê-se que é um gajo que claramente também veio com alguns traumas, obviamente, da guerra, e portanto, toda a construção deste personagem, e que depois tem um encontro com a personagem da Judy Foster, que acaba por ser uma rapariga que é explorada por um chulo, que é o Harvey Keitel, que é, digamos, a twist de Mankind que existe no filme e que torna depois o personagem do De Niro ainda mais complexo. E, portanto, não só a história é extremamente, lá está, aparentemente simples, extremamente complexa e extremamente bem interpretada, mais uma vez. O Taxi Driver é também um daqueles filmes que não se percebe como é que não ganhou o melhor ator, não ganhou o melhor realizador, não ganhou o melhor filme, não ganhou o melhor tudo. Exato. Nem, aliás, melhor realizador nem nomeado foi, mas isso, portanto, é por ser o Scorsese. Também ninguém o manda ser um judeu na América. Pronto. Judeu não, um católico. Judeu é o outro, o Dylan. E, portanto, o filme, onde aqui já está tudo muito bem, depois tens, possivelmente, o filme que melhor retrata, que eu já tivesse visto, Nova York à noite naquela altura, com pequenas sequências de filmagens durante o táxi, pequenos momentos, pequenas sequências em que tu ficas a conhecer quase uma cidade e passa não só a parte visual, tipo, ah, essa cidade é suja, essa cidade é confusa, é perigosa, whatever, mas quase que tu sentes, portanto, os problemas da cidade através daquilo que ele filma, quer dizer, quase que consegue passar os sentimentos dos personagens, a própria a vida da cidade. A cidade é outra personagem. É outra personagem, portanto, lá está, não é por acaso que se passa depois da Guerra do Vietnã. Há ali muita coisa. É daqueles filmes que tu vês uma vez e percebes, tipo, epá, não, isto só lá vai ao fim de 6 vezes, para perceberes tudo o que está ali de qualidade, para apanhares tudo o que ele quis filmar, porque é que ele quis filmar assim, porque é que esta cena existe, porque é que ele faz a cena do Are You Talking to Me, porque é que ele faz a cena do comício, porque é que ele faz... Epá, tem ali tanta coisa que é, lá está, preciso ver e rever, porque de facto pronto, é outro nível de cinema, mais uma vez. Eu também acho, eu acho que só não é o meu filme preferido, é pessoal, o meu filme preferido do Scorsese é o Goodfellas, mas este é difícil separar os dois, quer dizer, são os dois perfeitos, cada um no seu estilo, lá está. Mas o Taxi Driver eu acho que é tipo, é o paizinho dos character studies, ou seja, do tipo de cinema que é o character study focado numa personagem, não quer dizer que seja só sobre essa personagem, mas é um filme que vive a história toda através dele. E nós vemos o mundo sempre do ponto de vista dele, e forma como ele interpreta tudo. E esse tipo de trabalho de personagem, esse tipo de filme muito focado numa personagem, eu diria que o Taxi Driver é mesmo assim o exemplo mais perfeito disso a acontecer. Ajuda a ter um ator como o Robert De Niro, ajuda muito, mas a forma como ele consegue, num filme que tem o Robert De Niro no auge das suas capacidades, ele consegue tornar a cidade de Nova York outra personagem. Eu acho que não há nenhum realizador que filme tão bem Nova York como o Martin Scorsese. Quer dizer, é a junção perfeita, é o talento máximo em ambos os aspectos, e é por isso que o Taxi Driver é o clássico que é hoje. Um filme que, obviamente, como muitos dos que estão nesta lista, foi inicialmente mal recebido. E só depois, mais tarde, é que teve, portanto, os elogios que merecia. Porque o Scorsese tem um Oscar, e não é por este filme. E não é pelo Goodfellas, e não é pelo Raging Bull. Mas é por um ótimo filme. Mas lá está. As décadas onde o Scorsese produziu os seus clássicos, ele foi sempre, sempre esquecido. E o Taxi Driver é um exemplo disso mesmo. Queres acrescentar mais alguma coisa? Eu estou bem, porque estás bem? Então... começa a tornar-se chato para as pessoas, porque pá, lá está, mais uma vez é aquele nível tipo Zidane, quer dizer, aquele nível já, é tipo só vendo, estás a ver? É só vendo, sim. Podes continuar aqui a falar, mas epá, vejam mesmo. Epá, e agora vamos para o número 1. Epá, e quem está a acompanhar esta lista sabe perfeitamente o que é que vem aqui, não é? Uhum. Estamos a falar de um filme que o seu realizador descreveu no Festival de Cannes como este filme não é sobre o Vietnã, este filme é o Vietnã. E é um filme que é de tal maneira bom que não só ficou satisfeito por ser um dos melhores filmes de sempre, como deu origem a um dos melhores documentários de sempre. Ou seja, é tipo, é aquele gênio que, não, deixa estar, eu sou bom nisto, mas também, olha, vou fazer isto também e vou ser genial também aqui. Estamos a falar de um filme de 1969, que também foi ali resvés, chamado Apocalypse Now. Eu rezo para que não tenha havido tradução em Portugal, porque Apocalipse Agora era só estranho. Um filme de Francis Ford Coppola, que lá está, também aparece nesta lista com o Padrinho 2. O elenco também é pessoas que ninguém conhece. Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Lawrence Fishburne, Harrison Ford, Dennis Hopper. Quer dizer, não... Também é bastante banal. Banal, sim. Baseado numa novela de Joseph Conrad chamado Heart of Darkness. Que, no caso do livro, é passada no Congo, mas aqui é a Guerra do Vietnã. E, pá, quer dizer, é mais um daqueles casos em que não vale a pena fazer sinopse a isto, porque toda a gente e o seu cão conhece Apocalipse Now. Aliás, há mesmo uma comunidade de caninos que vê este filme todos os anos. Sim, sim, sim. E gostam muito da cena das Valquírias. É, eles juntam-se assim, todos, e quando é as Valquírias é uma poça, é mija, é tudo, tudo maluco. O filme ganhou coisas, pode-se dizer que ganhou coisas. Não ganhou foi o que devia ganhar. Não ganhou foi o que devia ganhar, por alguma razão também, ninguém sabe bem porquê. Repara, o Kramer vs. Kramer é absolutamente muito mais estonteante em todos mas os muito níveis. Mais, portanto, muito mais, sem dúvida. Porque é um filme de avô. Bom. É considerado o sexto filme, o sexto melhor filme de sempre. Estou para saber quais são os outros cinco. Estou interessado em saber. É o Kramer vs. Kramer, o Ordinary World, Driving Miss Daisy e o Gosford Park. Olha, muito bem. E esqueceste do Hot Shots 2. Hot Shots 2. Sim, sim. Pronto. Vejamos. O que é que se pode falar do Apocalipse, que não tenha sido já dito? Eu acho que, desde a realização, fotografia do Vittorio Storaro, que é uma fotografia... é capaz de ser talvez a fotografia mais emblemática da história do cinema, porque tem todas as sequências deste filme são quadros, todas as sequências. A forma como o Marlon Brando chegou gordo e careca ao decor para gravar, quando devia ser um general fit e todo galã, criou um problema na altura, mas o Vittorio Storaro disse, calma aí que um gajo já resolve. Então, basicamente, eu vou iluminar o Marlon Brando estilo Nosferatu. Literalmente, a lógica é esta. Eu vou iluminar o Marlon Brando estilo Nosferatu. E digamos que todas as cenas em que o Marlon Brando aparece é metade a performance dele, que é, pronto, ele é um dos melhores de sempre, e a outra metade é a forma miraculosa como ele foi enquadrado em cada shot. É de fazer chorar a qualidade envolvida aqui. Banda sonora também, quer dizer, não há muito a dizer. O filme começa com The End dos Doors, quer dizer, e a partir daí, o que é que uma pessoa pode querer mais, né? Eu percebo a lógica quando se diz que este filme, por ter vários finais, ou pronto, ter tido vários finais, ter tido vários cuts, e por ser um filme manifestamente difícil de ler, que não seja basicamente o cup of tea da gente. Ou seja, que tu olhas para o Apocalipse Now e tu podes não achar isto muito interessante, ou não achar isto assim, so mas what, aí, estás a ver? Mas aí também é ir à Opticália e comprar uns óculos, pronto. Não, não, mas atenção, estou a falar do ponto de vista de mensagem e de história, pronto, de realização e fotografia, quer dizer, só mesmo cego é que não pode admirar, mas estou a falar em termos de ligar-te com a história, ligar-te com as personagens, eu compreendo que seja um filme difícil de fazer isso. O problema é que quando consegues estabelecer essa ligação, tu percebes que este filme é singular na história do cinema. A forma como aborda o tema Vietnã, este filme não precisava de ser um Vietnã. Sim, sim. Aliás, o Vietnã é completamente acessório. Este filme é sobre a origem da guerra. Não. Aliás, é tanto... O Art of Darkness passa-se no Congo. No Congo, exatamente. Ou seja, portanto, é completamente irrelevante. Não tinha havido sequer guerra do Vietnã nessa altura, portanto... Precisamente. Qualquer cenário de guerra que tenha rio daria para fazer o filme. Daria para fazer isto, exato. É possível de fazer. É mesmo sobre o efeito da guerra no ser humano. Exato. Os efeitos que isso tem. E se tu pensares a quantidade de filmes de guerra igualmente excelentes que há, Saving Private Ryan, Platoon, falámos há bocado do Full Metal Jacket, não sei o quê. Todos esses, e muitos mais que um gajo nem se lembra agora, ou a série do Band of Brothers, enfim... Seja de guerra do Vietnã, da primeira, da segunda, já se fez de séries, filmes a dar com o pau. Mas, de facto, é como tu dizes, eu acho que não há nenhum que passe isto, percebes? Que passe isto, que é uma coisa que é muito difícil, que é tu estares em casa e tu, literalmente, começares a sentir, nem que seja um bocadinho, o que é que aquelas pessoas estão, de facto, a passar, a sofrer, a sentir, e tu acompanhas a viagem... A viagem do Martin Sheen, que acaba por ser quase os olhos do espectador, não é? O próprio Martin Sheen também se vai transformando, mas tudo à volta dele se vai transformando, tudo à volta dele é... E tu começas a ficar tu próprio perturbado com a realidade e com a realidade com que ele consegue filmar e que ele consegue mostrar aquelas cenas. E, epá, ainda hoje é filme que eu já vi... não sei, 4, 5, 6 vezes, até porque vi o Director's Cut, o Final Cut, o Extended Cut, o não sei o que Cut, todas as cuts para ver todas as cenas extra, menos extra, e que havia mais hora, menos hora. Epá, e há sempre cenas que continuam a arrepiar como se eu visse pela primeira vez, e não há muitos filmes que façam isso. Quer dizer, quando é a cena inicial em que ouves a música do The End com ele a alcoolizar-se no quarto, e em pânico e a ter visões, a cena lá está dos bombardeamentos, do I Love the Smell of Napalm in the Morning, a chegada dele até onde está o Kurt, as cenas do Kurt, pá, tu já sabes o que é que ele vai dizer e mesmo assim aquilo arrepia, é o exemplo de perfeição, lá está. Este filme, acho que é indiscutível que foi mesmo o último, precisamente porque eu acho que neste não há a volta a dar. É mesmo o melhor filme desta década. Ou seja, todos os outros, a ordem foi mais ou menos arbitrária. Mas este filme, se tivermos de dizer, pelo menos para mim, é o melhor filme dos anos 70. Epá, e não seria descabido dizer que é possivelmente o melhor filme de sempre. Sim. Juntamente com mais dois ou três filmes de outras décadas. Epá, pronto, lá está, é mais uma vez daqueles filmes que eu não conheço ninguém que não goste do filme, pronto, é ninguém, é absolutamente, e qualquer pessoa que o viu não ficou indiferente, e portanto não. Quando tu consegues que um filme faça isso, mesmo que haja uns que gostem mais, menos, ou porque, pronto, lá está, não é um filme se calhar tão... como tu dizes, tão fácil de ver, precisamente até pela complexidade e riqueza do filme, mas ninguém sai de uma sessão deste filme, de cinema, de sala, de computador, do iPad, o que for, e que vá à sala, dê um peido e comece a ver o resumo do Braga. Não. Sim, exatamente. Não é possível. Tu tens de parar, e acontece-me sempre que eu revejo, eu fico quase parado, parece que levei porrada. Estou cansado, fico ali a recuperar de tudo aquilo que tive a ver, porque é de facto uma cena do outro mundo. Pronto. E lá está, e para capitalizar aqui nesta década, fica notório que é capaz de ser a melhor década de sempre do cinema. Epá, sim, porque não, estamos a falar de 10 filmes, nós podíamos ter falado de 15, de 20, 30 talvez, que estariam perto do nível. E é absurdo, porque é verdade que a produção cinematográfica aumentou muito desde 2000 para cá, muito mais filmes que são feitos agora do que eram feitos nesta altura. Mas em termos de filmes importantes para o desenvolvimento da própria arte e filmes que dificilmente foram ultrapassados em termos de qualidade e em termos de marcante, esta década eu diria que é mesmo assim o epítome que ainda não foi ultrapassado. Sim, foi a mais rica e foi a... É como tu dizes, quer dizer, a gente deixou aqui filmes de fora, Barry Lyndon, Network, pá, quer dizer... Outros realizadores que referenciámos aqui, dos mesmos realizadores, quer dizer, são filmes que facilmente poderiam estar aqui e não estão, precisamente porque epá, a quantidade é incrível. Midnight Express, epá, até o Rocky, quer dizer, que à sua maneira Rocky, foi um filme que... O Chinatown, que também é um grande filme, sei lá, Dog Day Afternoon, epá, epá, boas filmes, pronto, boas de filmes mesmo. When You All, só para dar uma bicada no Diogo. mas pronto, muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. É. Muita variedade. Portanto, podemos ver que temos aqui filmes de terror, temos filmes de case studies, personagens, filmes de guerra, filmes de máfia e de famílias e épicos, e filmes de sci-fi. Há quase um género por cada filme destes, quer dizer, exato. E isso demonstra, e é como tu dizes, cada um destes são a referência. O Star Wars continua a ser a referência do género, o Alien continua a ser uma referência no género, o Exorcista continua a ser a referência no género, o Apocalipse Now continua a ser, o Taxi Driver continua a ser, o Padrinho, quer dizer, é o Padrinho, o Clockwork Orange é o melhor filme a abordar a violência e os seus efeitos na mente humana, quer dizer, portanto, não há aqui espaço para grandes dúvidas, de facto, e nisso também concordo, até porque o cinema acabou mais ou menos ali em julho de 79. Sim, mais ou menos. Desde então há pá aí um filme norueguês e pá aí dois filmes norueguês. Sim, foi, e mais o Crash e o... E o Artista, talvez. O Artista, sim. E metade dos Miseráveis. Só a parte que o Russell Crowe canta. Exatamente. E é a falar do Russell Crowe a cantar, sim, que se termina um episódio sobre os anos 70 no cinema. Só por causa disso, o próximo episódio, o top 10 dos melhores filmes do Russell Crowe. Mas dava, fácil. Dá. Eu genuinamente gosto muito do Russell Crowe. No, eu também. Nós prometemos a quem nos ouve que iremos fazer o top 10 dos anos 80 e 90, porque lá está, nós, apesar de acharmos que o cinema morreu em 79, ele de vez em quando apareceu, sim, nos anos 80 e 90 e depois voltou a desaparecer. Deu para escolher aí 10, assim, um bocado à força, mas deu para escolher 10 em 10 anos. Pronto. E vamos adereçá-los também. Pronto, começa a entrar a bonecada e o regresso ao futuro e não sei o quê. E a malta tem que, e tal, é giro porque é leve. Pá, se eu quero coisas leves, sim, quer dizer, vou ao Mac. Exato. E peço um X. Para aquele ratinho. Então, adeus e boa semana. Sim, e não se esqueçam de continuar a utilizar o nosso código POD10 para tudo o que vos apetecer.